saideira. Eu já passei da conta aqui nessa mesa. Telefone tocando, mas não vou atender. Ela me ligando, querendo se explicar. Traz uma conta pra eu pagar. Ela sabe o endereço desse bar. Eu não quero dar de cara com ela. Eu me conheço, eu não vou aguentar. Quero dar de cara com ela. Eu me conheço, eu não vou aguentar. E vai ter recaída. Só que já passou por isso, que sabe que eu é recaída de verdade. Sofre, bem do velho. Tocando, mas não vou atender. É ela me ligando, querendo se explicar. Traz logo a conta pra eu pagar. Ela sabe o endereço desse bar. E eu não quero dar de cara com ela. Eu me conheço, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. E vai ter caída. Sofrimento vem. Eu não quero dar de cara com ela. Eu me conheço, eu não vou aguentar. E vai ter caída. Quero dar de cara com ela. Eu me conheço, eu não vou aguentar.